Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso Café Brasil. Você acha que o Brasil tá ficando burro? Então resista. Foi pra isso que eu vim, uai. O programa de hoje começa com os versos românticos, incrivelmente cômicos, de Zé Palhoça, que um dia escreveu assim: não tá direito, Marocas. Então você é mulher farsa, que muda de par na varsa, só porque eu tô descarso e os outros tão de burzeguim. Eu tava na minha toca, plantando umas mandioca, colhendo uns milho e uns feijão. E você veio um dia, feito vaca vadia, e arrombou a cerca sombria que havia no meu coração. Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Quem escuta o meu programa sabe que eu sou caipira. Sou de Bauru, de onde eu saí para a capital em 1975. Essa coisa das raízes é fascinante, não é? Mesmo sendo hoje um cidadão do mundo, eu não resisto às manifestações das minhas raízes. Uma moda de viola, uma cachaçinha, uma conversa ao pé do fogo, um cafezinho de coador. E para piorar, quando a gente vai chegando aos 50, aparece a dor da saudade. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Da pequena casinha, da luz do luar, do vento manhoso soprando do mar. A dor da saudade. Ixi, Mazzaropi cantando a dor da saudade. Fala a verdade, hein? Quem é o brasileiro com mais de 30, 40 anos que não tem Mazzaropi no meio das suas saudades? A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? E até das mentiras que fazem sonhar de alguém que se foi pra não mais voltar. A dor da... Mazzaropi, Mazzaropi. Me lembro das filas nos cinemas cada vez que ele lançava um filme novo. E rever esses filmes hoje nos traz à memória um tempo ingênuo, quando o Brasil era o país da esperança genuína, não dessa esperança que está aí hoje em dia. Mazzaropi começou no circo, foi para o rádio, passou pela televisão e estourou no cinema, onde estreou como ator, até se tornar seu próprio produtor, diretor e distribuidor. Consagrou-se como um dos maiores sucessos de bilheteria no Brasil. Mazzaropi conseguiu o que ainda hoje parece quase impossível: criar uma indústria de cinema genuinamente nacional. Independente, sem subsídios ou financiamentos. E, pasmem, bem-sucedida. Para o enorme público brasileiro, que não perdia um filme com seu nome, ele contou histórias que abordavam o racismo, o divórcio, que a lei do Brasil então proibia, as religiões e a política. Falou até mesmo dos problemas da devastação da natureza, assunto na época ainda fora de moda. Assuntos tão sérios, Mazzaropi tratava de um jeito pouco comum, usando a comédia. E ele falava a língua do povo, de onde ele mesmo emergiu, de um jeito bem brasileiro, evitando o debate e o confronto com o poder. É bom lembrar que a elite não o entendia muito bem. Aquela imagem escrachada de um personagem que se vestia mal, falava errado, dava vexame, era espertinho, assumia sua preguiça, aquilo era um osso duro para tal elite brasileira roer. Se ver retratada na tela tão secamente era pior que uma cutucada de baioneta. Apesar da aclamação pelo grande público, o reconhecimento do trabalho de Mazzaropi pela crítica e a elite intelectual foi negado. Felizmente, a obra de Mazzaropi vem sendo revista pelos críticos. Universidades começam a estudá-la, embora ainda seja espantosa a omissão do artista nos livros sobre cultura nacional. Mas Mazzaropi continua virtualmente vivo, latente na lembrança do público que continua vendo seus filmes. Fenômeno exclusivo a poucos. Veja mais sobre Mazzaropi no site do Museu Mazzaropi, que é o www.museumazzaropi.com.br. Queimaram meu ranchinho de sapé, fiquei sem casa pra morar. Eu tive pena da minha mulher, vendo o nosso rancho e tudo dentro dele se queimar. Nem saudade no peito eu daqui vou levar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Mesmo sem nada ainda sou feliz. Aqui deste... Essa é Fogo no Rancho. Repare na letra da música, só a música já é o roteiro de um filme. Nem saudade no peito eu daqui vou levar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Nós esperemos de amanhecer pra nossa viagem começar. Igual a nós gemendo como que vai meu carro pela estrada sem destino a nos levar. Nem saudade no peito eu daqui vou levar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. E é de um jeitinho caipira que Constantino Cartacho homenageia as mulher. O poema chama-se Mulher Pequena e diz assim: ah, pois bem, solta no mundo, tem mulher de todo jeito. Tem mulher baixa, bem alta, magra, de corpo perfeito. Tem mulher preta, bem branca, tem calma, tem impingente. Tem mulher que nem pimenta, das malaguetas que arde. Tem muita mulher decente, tem muita mulher covarde. Umas de cara esquisita, com rosto cheio de espinha. Tem tanta mulher bonita, tão linda quando caminha, santo Deus, que formosura, quase torando a cintura, enchendo a vista da gente, passando por nossa frente com seu corpo balançando, mexendo-se, rebolando, que nem cobra em terra quente. Mulher gorda, arredondada, com a cintura de barrica, mulher de espinha entortada, que sei lá como é que fica, com jeito bem diferente, com os quartos bem pra colar, não sei como não se cansa. Tem muita mulher valente, mas também tem mulher mansa, que não custou se amansar. Café Brasil. Um dia, meus camarada, danaram-se a perguntar, me indagando bem depressa, como era minha mulher. Eu passei a lhes contar, falando bem direitinho, do jeitinho que pra mim é. Pra mim é muito bonita, é dessas fêmea entroncada, dessas mulher torneada, toda bem acabadinha. Um pouco loura, bacana, cabelos que nem cigana, bem baixa, pequenininha. Quando eu falei que ela é baixa, ainda me lembro, tô vendo, um gaiato disse, puxa, toda mulher desse tipo é braba que só o cão. E eu fui logo a respondendo, falando em cima da bucha, com muita satisfação. Pode ser braba pros outros. Pra mim, braba ela não é não. Pois eu, com esse corpão, eu me monto nela em osso, enrolado em seu pescoço e nunca caí no chão. Luar no sertão é diferente. As noites no sertão são mais bonitas. As morenas fazem as noites mais quentes nos enfeites de seus vestidos de chita. Se a gente descuida na vida pra gostar da mulher do sertão, coração vira uma ferida e alma esparrama no chão. O amor no sertão é uma joia, parecido demais com a mulher. E a mulher, por sua vez, é a sorte. Vem pra quem tem e não para quem quer. Você ouve Joia do Sertão. Mazzaropi incluía músicas em todos os seus filmes. Ele sabia como ninguém a força da boa música para alegrar seu público. E mais, assim ele fazia com que não apenas os filmes fizessem sucesso, mas as músicas também. Se a gente descuida na vida pra gostar da mulher do sertão, coração vira uma ferida e alma esparrama no chão. O amor no sertão é uma joia, parecido demais com a mulher. E a mulher, por sua vez, é a sorte. Vem pra quem tem e não para quem quer. E por falar em cultura caipira, vamos de Antônio Cândido, ensaísta e crítico literário emérito, que um dia escreveu assim: é preciso pensar no caipira como um homem que manteve a herança portuguesa nas suas antigas formas. A cultura caipira não é e nunca foi um reino separado, uma espécie de cultura primitiva independente, como a dos índios, por exemplo. Ela representa a adaptação do colonizador ao Brasil e, portanto, veio na maior parte de fora, sendo sob diversos aspectos sobrevivência do modo de ser, pensar e agir do português antigo. Quando um caipira diz pergunta, a modo que, depois, vassunce, tchão, gente, não está estragando por ignorância a língua portuguesa, mas apenas conservando antigos modos de falar que se transformaram na mãe pátria e aqui. Até o famoso R retroflexo, o R de Itur ou de Tietê, que se pensou devido à influência do índio, viu-se depois que pode ter vindo de certas regiões de Portugal. Como veio o desafio, a fogueira de São João, o compadrio, a dança de São Gonçalo, a festa do divino, a maioria das crendices, esconjuros, hábitos e concepções. Deixa de ser um qualquer, já não como mais angu. Hoje sou um coronel, não sou mais jacatatu. Aqui hoje tem fartura, tá sobrando até feijão. Bebo leite sem mistura, como carne e requeijão. Oh, meu cachorro estimado, já deixou de ser sarnento. Tem um terno alinhado e seu próprio apartamento. Você ouve Azar é Festa, com Mazzaropi. O gênio compositor que fez a maioria das músicas de Mazzaropi chama-se Eupídio dos Santos. O cara era fera. Suas músicas eram verdadeiras obras-primas e de grande apelo popular. Eu lavo todo o leitão, com perfume importado. Quando ele entra no facão, sai toicinho perfumado. Até mesmo a galinhada hoje anda bem granfina, vive toda enfeitada, tem um galo em cada esquina. Se alguma coisa não presta, isso não vou discutir. Pra mim o azar é festa, o que eu quero é divertir. Não é uma delícia, hein? Pra mim o azar é festa, eu quero é me divertir. Vamos retomar lá o texto de Antônio Cândido, que diz assim: é preciso pensar no caipira como um homem que manteve a herança portuguesa nas suas formas antigas. Mas é preciso também pensar na transformação que ele sofreu aqui, fazendo do velho homem rural brasileiro o que ele é. Tabaréu, matuto, capial, caipira, o que mais haja, ele é produto e ao mesmo tempo agente muito ativo de um grande processo de diferenciação cultural própria. Na extensa gama dos tipos sertanejos brasileiros, poderia ser considerado caipira o rural tradicional do sudoeste e porções do oeste, fruto de uma adaptação da herança fortemente misturada com a indígena às condições físicas e sociais do novo mundo. Nessa linha de formação social e cultural, o caipira se define como um homem rústico de evolução muito lenta, tendo por fórmula de equilíbrio a fusão intensa da cultura portuguesa com a aborígene e conservando a fala, os usos, as técnicas, os cantos, as lendas que a cultura da cidade ia destruindo, alterando essencialmente ou caricaturando. Em compensação, no quadro de sua cultura, o caipira pode ser extraordinário. É capaz, por exemplo, de sentir e conhecer a fundo o mundo natural, usando-o com uma sabedoria e eficácia que nenhum de nós possui. Fecha os olhos, meu burrito, não tenha medo de nada, meu bem, durma que o homem não vem. Durma que o homem não vem. Ninguém gosta de você, mas eu vejo que razão não tem pra entender um burro. É preciso que seja outro burro também pra entender. Um burro é preciso que seja outro burro também. Para entender um burro, é preciso que seja outro burro também. Que coisa mais premonitória, meu Deus. Eupídio dos Santos foi o compositor predileto de Mazzaropi. Entre mais de 1000 composições, deixou dezenas de clássicos e sucessos consagrados na tela do cinema. Essa música que você está ouvindo chama-se O Meu Burrinho. Aumentar minha amizade vem, porque é preta e branca a bandeira do time que eu quero ver. Porque é preta e branca a bandeira do time que eu quero ver. Durma, meu bem, durma quietinho, o italiano não vem. Deu pra ver que ele é corintiano, né? Pois é. O nosso caipira, do ancestral português, herdou com a língua e a religião a maioria dos costumes e crenças. Do ancestral índio, herdou a familiaridade com o mato, o faro na caça, a arte das ervas, o ritmo do bate-pé, que em outros lugares chama-se cateretê, a caudalosa eloquência do cururu. O cururu e a dança de Santa Cruz são dois exemplos muito bons de encontro de culturas. Parece terem sido elaborados sob a influência dos jesuítas, que aproveitaram as danças indígenas e o gosto do índio pelo discurso e o desafio para enxertar a doutrina cristã. Nada mais caipira que o cururu e a dança de Santa Cruz, que só existem em áreas de forte impregnação originária dos antigos piratininganos. E nada mais misturado de elementos portugueses e indígenas, como tanta coisa que observamos nas catiras, nas histórias, nas técnicas do homem rural pobre e isolado de velha origem paulista. Na primeira metade do século, o caipira ainda era espoliado e miserável na maioria dos casos, porque com o passar do tempo e do progresso, quem permaneceu caipira foi a parte da velha população rural sujeita às formas mais drásticas de expropriação econômica, confinada e quase compelida a ser o que fora, quando a lei do mundo a levaria a querer uma vida mais aberta e farta, teoricamente possível. Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. Foi então que o caipira se tornou cada vez mais espetáculo, assunto de curiosidade e divertimento do homem da cidade, que, instalado na sua civilização e querendo ressaltar esse privilégio, usava aquele irmão para provar como ele tinha prosperado. A tarefa, portanto, é procurar o que há nele de autêntico. Autêntico, não tanto no sentido do impossível, do originalmente puro, porque em arte tudo está mudando sempre, mas no sentido de buscar os produtos que representam o modo de ser e a técnica poético-musical do caipira, como ele foi e como ainda é, e não como querem que ele seja. Aqui eu cheguei e vim disposto a trabalhar. Um pedaço de terra comprei, comecei a plantar. Aqui eu cheguei. Ê, trembão! E assim, ao som de Mazzaropi cantando Ingratidão, que chegamos ao fim do Café Brasil de hoje. Um café de coador, com Rodrigo Carraro na técnica e Sérgio Sá na direção das modas de viola. E apresentando, eu, ai, Luciano Pires. O que me fizeram foi humilhação, mas vive em meu peito, eu vá pra onde for. No programa de hoje tivemos Amácio Mazzaropi, Zé Paiossa, Antônio Cândido e Eupídio dos Santos. Gostou? Não gostou? Que pena, só. Então, vai lá no sítio www.lucianopires.com.br ou troque um dedinho de prosa pelo fone da operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. O arroz que plantei, colhi demais, Deus me ajudou. E para terminar, os versos de um belíssimo Cateretê, sucesso de Tonico e Tinoco, de autoria de Chiquinho, Zé Tapera e Zé Paiossa, chamado A Viola e o Cantador, que diz assim: enquanto o mundo for mundo e tiver perfume e fro, enquanto existir na mata o canário dobrador, enquanto existir o caboclo que escreve verso de amor, enquanto existir viola, existirá o cantador. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil. Café.